à la salle de Montition à Saint-Jean-de-Blanc avec le grand Georges Guerreiro. O rei do Barabarabere, vai malandra vai, vou alugar quarto e muitas outras. Mas sans oublier les Capanegra pour animer le bal jusqu'au petit matin. Venez nombreux. Nouvel horaire. Oui, c'est tout nouveau. Venez à partir de 20h. Pourquoi? Eh bien, discuter, déguster un service snacking sur place. Tu peux déguster Mabifan, Moerlash, planche à partager et plein d'autres choses. Mais surtout, des petites douceurs. Anda y traz un amigo le samedi 22 avril, le grand bal de la Révolution des œillets à la salle de Montition à Saint-Jean-de-Blanc. Une organisation Radio Arc-en-Ciel. Então, muito bom dia a todos e a todas. Espero que vocês estejam e desse lado estejam bem todos de saúde. Ora, então, hoje somos o 21 de abril, sexta-feira de 2023. Ora, cá estamos com mais uma emissão com o fim de semana à porta. E para quem trabalha, que tenha uma ótima coragem e um bom dia de trabalho. Hoje é o fim de semana, não é? O fim de semana à porta. E quando a gente chega à sexta-feira, ficamos um bocadinho aliviados. Temos o nosso sábado e domingo para descansar um bocadinho. Ora, e então para quem viaja, que faça uma ótima viagem também e que tenha muito, muito cuidado por aí abaixo, ou onde andar, nestes quatro cantos do mundo. Então, uma viagem boa para todos. E quanto à nossa meteo, hoje estávamos com menos 1 a 15 durante a tarde, vai fazer bom, mas tempo com nuvens e tempo de chuva. A partir da manhã acho que já dão chuva e temos que passar com o tempo que a gente tem, não é? Ora, então, desejo uma ótima manhã a todos e fiquem bem na companhia da Rádio Arc-en-Ciel 96.2 e vamos continuar com o nosso fim de semana e a bela música. E então, como hoje é o dia 21, amanhã são 22, temos o baile em São João de Belão, na sala de munição. E vamos começar já com uma bela música de Jorge Guerreiro. Então, boa escuta e uma ótima manhã para todos. Ferrari, que sonho de amor, tão sensual, olhar divinal, mulher provocante, mas sem condutor. Depois de tanto beber, ela louquinha ficou, oh, oh, oh, numa dança de prazer. Quero

C'est le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Então tivemos a escuta de Marco Paulo, Tenho Dois Amores, e continuamos com o nosso Jorge Guerreiro, que estará cá amanhã, amanhã à noite, em São João de Blon, na sala de festas, e com um baile animado por a nossa rádio, a rádio Arc-en-Ciel 96.2, e a nossa rádio e a vossa rádio. Isto é nosso como é de vocês. Então, continuamos com Jorge Guerreiro, e com as belas músicas, e vocês estão na presença do Lourenço, da Nova Até ao Meio-Dia, com a emissão O Fim de Semana à Porta. Ora, diz ele então que vai alugar um quarto. Vai ter que alugar um quarto para ficar, estar aí do espado, não é? Então tem que ser. Desesperado, sem saber o que fazer. Ela controla tudo, mas eu amo essa mulher. Sou um prisioneiro, não estou a aguentar. Vai ser esta noite que tudo vai mudar. Quando sair do trabalho, vou beber para esquecer. Ganha coragem, escrever a mensagem. Teu amor preciso te dizer. Cansado, chego em casa e são perguntas sem fim. Ela é tão ciumenta, mas nunca tem razão. Tudo o que eu faço precisa explicação. Quando sair do trabalho, vou beber para esquecer. Ganha coragem, escrever a mensagem. Meu amor, preciso te dizer. A partir de hoje, chego às duas, três. Quatro, vou alugar um quarto.

olhavas. Cara de cigana, doce apaixonada, que me deste amor como uma espada. Roubas carinhos, dedos teus cabelos, cobriam teu corpo, tão cheia de amor. Te vi dançando, outro te abraçava, outro te beijava, mas era para mim, para quem olhava. Cara de cigana, doce apaixonada, que me deste amor como uma espada. Ora, então, e como estamos amanhã na Imundição de São João de Belão, na sala de festas, com Jorge Guerreiro e também com o Capa Negra. O Capa Negra que estará lá para animar o baile, que será a abertura com os Capa Negra. Então, não falte. E vamos ouvir os Capa Negra com Nós Somos Todos Iguais. Ora, e depois desta música, então, vamos passar uma curta página de pub e a seguir viraremos com as nossas belas músicas e com a emissão O Fim de Semana à Porta. Sur de nombreux articles signalés en magasin. De délicieuses spécialités portugaises à des prix qui défient toute concurrence. Un espace épicerie, surgelé, une cave, bref, tout un choix de produits pour nous régaler. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sachez apprécier et consommer avec modération. Établissement Marionneau, à rue de l'Orme Gâteau, à Sémois. Téléphone 02 38 22 12 22. Quelle

Correto, aí vimos de ouvir os Capa Negras Conquistador, que estarão amanhã em São João de Blanc, na sala de Montição de Festas, que estará no, na abertura do baile que a Rádio Arcancel organiza. Então, como estamos no baile com festa, vamos ficar com Agta. Está bonito. Então, uma ótima manhã para todos e boa escuta na Rádio Arcancel. Hoje vou ao baile do amor. O meu santo me mandou para encontrar o meu pai. E tudo que o meu santinho diz dá sempre um final feliz. Desta vez não vai falhar. Mas quando cheguei à multidão, tinha tanta animação, e o moreno não o vi. Será que não veio ou já está noutros braços a bailar? E então pensei para mim: tá bonito, este baile tá bonito. Dançar, dançar entre a multidão. Teu corpo colado, mão dele na cintura. Passito, passito, baby, eu não resisto à doçura. E o coração já faz bumbum. Já fico louco, já fico maluco. E esse morenito já não te sai da cabeça. Tu és o amor, só tu tens tudo o que eu precisa. Bonito, bonito, oh. Então, e para estar bonito, vocês têm que ir até lá e temos que rampelir aquela sala cheia e com muita, muita música a dançar, que vai ser um espetáculo. Um espetáculo com Jorge Guerreiro e o nosso Capa Negra. Aquilo vai dar um grande sucesso. Então, até amanhã. E não se esqueçam que as portas abrem às 8 horas da noite. Que se vocês quiserem comer uma sandes, marmoelas e quiserem comer, estará lá. Surplace tem tudo que vocês precisarem. Então, até amanhã, se Deus quiser. E eu não estarei presente porque tenho que ir a Portugal.

essa mulher, quero tê-la ao pé de mim, beijá-la quando quiser. Baixa, para mim não me convém. Eu não quero andar na rua com a muleta de ninguém. A mulher baixa, para mim não me convém. Eu não quero andar na rua com a muleta de ninguém. Ai, ai, ai, ai, eu gosto dessa mulher. Quero tê-la ao pé de mim, beijá-la quando quiser. Ai, ai, ai, ai, eu gosto dessa mulher, quero tê-la ao pé de mim, beijá-la quando quiser. Mulher bonita, para mim já me convém. Eu só quero andar na rua com a beleza de alguém. Mulher bonita, para mim já me convém. Eu só quero andar na rua com a beleza de alguém. Ai, ai, ai, ai, eu gosto dessa mulher. Quero tê-la ao pé de mim, beijá-la quando quiser. Ai, ai, ai, ai, eu gosto dessa mulher. Quero tê-la ao pé de mim, beijá-la quando quiser. Ora, e continuamos então com o nosso Carlos Pires, com saudades de vocês. Eu também vou ter saudades, que para a semana que vem, se Deus quiser, não estarei cá presente na rádio. Terça e sexta-feira encontraremos cá no dia 2 de maio, se Deus quiser, porque vou estar ausente a semana próxima. Então, muitas saudades vou ficar, e vocês também, porque as músicas, mas haverá música sempre aqui na Rádio Arcancel. Vocês só têm a ligar, tem sempre música. Então eu desejo tudo bom para vocês, para a semana que vem, encontraremos no dia 2 de maio.

10:06. Se você ainda não se ligou à música, ligue-se então à Rádio Arcanciel 96.2. Vocês estão à escuta do fim de semana à porta. Então agora vamos até Portugal. Cheira bem, cheira a Lisboa. Ai que rico cheirinho que está a mandar de cheiro a Portugal. E o primeiro elétrico da rua faz couro com as chinelas da Ribeira. Se chove, cheira a terra prometida. Procissões têm o cheiro a rosmaninho. Nas tascas da viela. Rapazes perdem o juízo quando lhes dá o cheiro a raparigas. Um craveiro numa água furtada cheira bem, cheira a Lisboa. Uma rosa a florir na tapada cheira bem, cheira a Lisboa. A fragata que se ergue da proa, a varina que tem em passar. Água fresca numa chave.

lá. No coração traz a mulher que ama e que sempre amará. Aquela cara bonita e aquele corpo divino tu nunca esquecerás. Eu sei, essa linda portuguesa com quem eu quero casar. Das mulheres que Deus pode criar. Ai, e a saudade e a esperança de um dia voltar para te abraçar. Eu sei, essa linda portuguesa com quem eu quero casar. Já corri mundo e não encontro outro igual com quem eu queira ficar. A mais formosa, mais gostosa das mulheres que Deus pode. Ai, é saudade e a esperança de um dia voltar para te abraçar. E vimos então de ouvir a vela portuguesa e continuamos então com Roizinho de Penacova, Recordo a Minha Terra. Ai, como é lindo acordar a minha terra. Histórias de antigamente, histórias de antigamente, nunca mais vão de voltar. Agora resta somente quem se lembra recordar. Eu sou do lugar da ponta, do cabeço da guieira, quando olho no horizonte, o mirante à nossa beira, e a senhora de Montal, que guarda de noite e dia, que ainda hoje me exalta, pela Nossa Senhora da Guia, com aquela cruz ao alto, de noite todo mundo via. Meus amigos da mocidade, meus amigos da mocidade, e o nosso tempo da escola, não havia tanta maldade. Ao brincarmos à bola, o corpo debaixo da ponte, no brincar havia brilho, ainda hoje há quem conta. Lá na beija, lavar no rio, era tudo mais bonito, com respeito e educação. Ao domingo joga-se o fim, mas à bola e ao peão. Senhora da boa viagem, senhora da boa viagem, é festejada e em agosto, que nos guarda com coragem, que limpa as lágrimas do rosto, e que o tempo vai passando, e os novos vão-se embora, e os pais por nós chorando, em busca de uma vida nova, por isso o meu chapéu levanto, cada um diz o que diz. Continuamos então com o som do Minho. Dá-me um beijinho, dá-me um beijinho. Entrei na sala, estavas ali sentada, naquela mesa toda aliada. Olhei para ti e a tua beleza, ganhei coragem e sentei-me à mesa. Ficaste louca com a cabeça roda. Victor Pastor, tu vas infiltrer son organe. Ora, então eu peço desculpa que cortou o disco e vamos continuar então com as nossas músicas. E vou passar então uma dedicatória que é da parte de Manuela de Araújo para a sua colega Rosi, para o seu marido, o seu Charri, e não esquecendo todo o auditório da Rádio Arcanciel e também por animador. E vou passar então a bela canção que ela adora ouvir, que tem por título Tony Carreira, Reste, a canção da sua paixão. Então, vamos lá ouvir Tony Carreira, Reste. Ana Vera. Je te prie de rester, de ne pas t'en aller sans moi. Car ta place est ici et ma vie est finie sans toi. Si je t'ai dit des mots qui t'ont blessé de trop, pardonne-moi. Je ne vais plus m'emporter, je te jure de changer, crois-moi. Alors reste.

De uns amigos, eu fui convidado para jantar. Eu levei minha mulher, mas pedi-lhe então: por favor, não bebas, não. Sei que ela gosta de uma festa, fiesta. Sei também que gosta de beber. E por fim aconteceu: toda a noite bebeu, e agora quem paga sou eu. Foram duas seguidas, vinho e champanhe no Echandon. Depois whisky no café, e quando se pôs de pé, queria dançar o malhão. Tirou os sapatos, foi bailar, e todos na mesa a olhar. Esta mulher enlouqueceu, toda a noite bebeu, e agora quem paga sou eu. Ora, estamos à escuta então de Jorge Guerreiro, o cantor que estará cá amanhã à noite na sala de Montesão São João de Belão, na sala de festas, que estará no baile que a Rádio Arcanciel organiza, e também com o acompanhamento de Capa Negra. Então, você, se não tiver que fazer, vão até lá passarem uma noitinha, que vai ser uma noite agradável. Então, uma boa dança e vocês aproveitem bem. Ai, ai, ela está chapada e vai ficar bem chapada amanhã à noite. Ora, e continuamos então com Dia Paizão, grupo musical Dia Paizão, Perdoa-me, Amor. Eu acho que não tenho nada a fazer-me de perdoar, mas quem tiver, escute bem esta música. Perdoa, amor, aquilo que eu fiz contigo, por ter traído todo o amor que tu me davas. Não fui sincero, e o que será de mim agora? Ainda choro tudo aquilo que te fiz. Arrependido, sei, não vai adiantar. Traí demais, fiz sofrer teu coração. Por tudo isso e muito mais te fiz sofrer. E agora

quando eu reparava, um velhinho seguia. Segurava em sua mão uma beirinha de um pão e uma voz que assim dizia: segurava em sua mão uma beirinha de um pão e uma voz que assim dizia: quando a velhice aparece, aqui está o que acontece a quem chega à minha idade. Está o que acontece é quem chega à minha idade. Coitado de quem é pobre, que pede à porta de um nobre uma fatia.

estás sempre presente, querida mãe, eu não te esqueço. O amor sagrado é o da nossa mãe, divino adorado. Ora, e continuamos então com o Amarante, ó Transmontana. Isto é para todos os transmontanos que estão à escuta da emissão com o fim de semana à porta. Então, para eles todos, uma ótima manhã de sexta-feira e um bom fim de semana. Fui atrás dos montes, o norte fui conhecer. E naqueles montes, maravilhas eu fui ver. O amor conheci, a mulher com quem sonhei. Com ela vivi, e acho que não esquecerei. Oh, lá, lá, olha a Transmontana.

curtição. Mas não tem nada não, só tá começando o fim de semana, o meu descanso e a curtição. Bienvenue dans nos programmes.

acendo mais uma vela para que o regresso tenha uma estrada feliz e que para o ano voltes a ver novamente com saúde a tua gente nas férias do teu país. Ora, 11 horas e 59 minutos, estamos a um minuto do meio-dia e é com esta linda canção que eu acabo a minha missão com o fim de semana à porta. Tenho-vos a dizer só muito obrigado às pessoas todas que me telefonaram e desejo-vos um ótimo fim de dia, uma boa, um bom fim de semana e então, como vocês sabem, encontraremos aqui no dia 2 de maio, se Deus quiserem, que para a semana eu estou ausente. Então, a todos vocês, muita saúde, cuidam bem de vocês e daqui a pouco vou deixar com a RTP Internacional, que é para vocês ouvirem alguma notícia também lá de baixo. Então, para todos, um ótimo fim de dia, bom apetite a todos e até ao dia 2, se Deus quiser. E horas da manhã em Portugal Continental e na Madeira, 10 horas da manhã nos Açores. Lula da Silva já está em Portugal para uma visita de Estado de 5 dias. O avião aterrou em Lisboa há cerca de meia hora. O fogo está novamente a consumir uma fábrica de bacalhau em Coimbra. Verificou-se uma reativação esta manhã, depois do fogo que começou ontem à noite e que estava em fase de resolução. Céu nublado em Portugal Continental, há previsão de chuva na Madeira também.